ahora que no nos toca. Na 11, qual a frequência do solo que está operando? 119. 1219, obrigado. Charlie Salvador, bom dia, é o Azul 4981. Azul 4981, oceano identificação, via chegada Bonf, desça para 4.000 pés, o ajuste no 014. Ok, com 1014, descendo para 4.000, via Bonf, 4981. 4981, autorizado o final do procedimento LSX Pistão 0, desça para 2000 pés, ajuste 1014, reporte contabilizado. Sim, 2000, descendo para 2000, 1014, reporte contabilizado, na cidade elétrica, o azul 4981. Informou o Salvador para encostar os instrumentos, 600 pés de teto e 4 mil metros de visibilidade, chuva leve sobre o campo. Ok, obrigado. Tirar 6312, aciona identificação, autorizada a chegada por MED 1, desça via para o nível de voo 050, ajuste no 014. Agora aqui a porta-voz, comente uma formação aqui no outro lado. vai tirar uma sua 50 ou tentar voar em baixo. Chá 6312, autorizado desvio na prova de CAP. Final da 10, o azul, 4981. Do 4981, no completo final do procedimento ILS Extraction, a torre na frequência 18 do sinal 95. 1895, obrigado, bom dia. Alô, Salvador, bom dia, azul 4981. Azul 4981, continue a aproximação, reporte visual com o campo, pista molhada, chuva leve intermitente. Ok, está ciente, reportará. 49 é tudo. É 312, confirme se está no desvio. Afirmativo, agora por 8, 0, 3, 0. Ciente, desvio, após desvio, azul 2704, mantenha o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 2704. Estou com 700 pés, o azul 4981. Azul 4981, pouso autorizado, pista no zero, vento no 1, 0 graus, 1 0 nós. Livre, pouso no 0, 4981. 2704, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Ali você do 2704. Prossiga a Xanar 6312. Pelo radar, a gente vai ter que manter essa proa 03, quanto mais umas 4 milhas. Após ali, vai ventar, mesmo pode ir para a duna. Xanar 6312, autorizado de desvio na proa 035, após a duna. Obrigado. Em ataque, seu direito, 1219. 219, boa. Do 2704, autorizado a decolar pistão no zero, vento no 00 grau, 099. Autorizado a decolagem, enfiando azul, 2704, decolada 07, chame o controle Salvador em 1198, bom voo. Controle 198, muito obrigado, tá bom. Controle Recife, bom dia, Azul 2704. Azul 2704, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, saia da PUCA. Na PUCA para o 330, 2704. A 312, confirme por quantas milhas irá manter esta prova? Agora vai poder curvar para a duna. Gente, autorizado duna, descida para 2.000 pés, autorizado final do procedimento LFX-Way, o ajuste permanece no 014, reposto contabilizado. No 014 até o LFX-Way, duna 163, no 0. 2704, chame o centro Recife na frequência no 26.85, alternando 25.45. Confirma. Azul 2704, chame o centro Recife na frequência no 26.85, alterno no 25.45. Ok, 2685, alterno 2545, ou Azul 2704. Obrigado, bom dia. Por favor. Xeremia 312, confirme que está estabilizada? Afirmativo, 102. Xeremia 312, complete o novo procedimento da sexuation, chama a torre na frequência 118, decimal 95. 395, até a volta, 6312. O Channel 6312, continue a aproximação, reporte visual com campo, teto estimado de 700 pés, pista molhada, chuva leve intermitente. Gente, a informação está O Baixar na 6312 negativo, reporte visual com a pista. Afirmativo, reportar a visual, 6312. Oxana 6312, vento 02, 0 graus, 039. Obrigado. Avisando 6312, pediu para 900. Oxana 6312, pouso autorizado, pista no 0, vento 03, 0 graus, 049. Livre, pouso no 0, quente 6312. Xanai 6312, no solo 20, táxi à direita, chama o solo 12, 12, sinal 9. Direita 29, obrigado, 6312.